las nalgas de mandarín. Vi agora Star Trek, spray que saísse em vídeo. Foi tão legal. O Beyond. Não me apeteceu ir vê-lo ao cinema. Já fui ver os outros dois e. Foste? Fui. Também mas tens conseguido apanhar a cassete, foi uma sorte. Ela tem estado sempre aí. Não, porque eles tinham muitas. Eram muitas. Eram umas 10. Eles compram muitas vezes. Esses filmes compram 10. Ok. Opa, e o filme não é muito bom. O filme, eu queria até dizer que é mau. Porque há ali várias coisas. Várias coisas. E eu acho que se calhar também tem um bocado a ver com o próprio realizador, não é? Sim, é um Shinoka, não é? É o gajo do Fast and Furious. Sim. E o gajo meteu ali aquela adrenalina. Faz-me lembrar aqueles primeiros programas da SIC, que era a TV em movimento, que é o cinema em movimento. Aqui é demais. É demais porque o filme começa logo esquisito. É lá como assim, o gajo a falar com os extraterrestres. Completamente de CGI, não é? Porque o filme é todo CGI de princípio a fim. Mas eu até gostei desse início. Tem aquele twistzito que os gajos afinal são pequeninos. Ele está a falar com eles sobre monstros, bestas, e depois eles são pequeninos. Depois, entretanto, vão para um planeta onde aparece uma jeitosa. Sim, mas não te esqueças que esse início também é para falar daquele objeto que controla o universo, não é? Pois, é. Que nem se percebe muito bem, mas é muito estranho, não é? Afinal, eu só falo mais nisso. É uma merda que depois tu metes lá no líquido e destrói. É de facto mal. Destrói. Poder destruidor. É tipo uma daquelas orbes, uns orbes. Há sempre a filha da puta de um artefacto. Já na Marvel é sempre um artefacto. Ou vários, então, que é para depois juntar. Para juntar, é tipo Dragon Ball. Então estes gajos vão depois para um planeta onde andam a porrada e tal. Descobrem ali uma situação que nós vamos aqui falar. E depois, tudo bem, até aqui pode ser está no espírito daquele Star Trek que nós víamos antes, não é? Nunca foi genial, mas epá, passava-se bem o tempo. E entra aqui depois no fim, num último ato, que é copiado descaradamente do Star Trek 2, deste filme anterior, que é exatamente igual e perfeitamente desnecessário. Os gajos, quando o filme está praticamente resolvido, metem-lhe mais uma camadinha de Fast and Furious from Space, que se vem aqui, não vem aqui de trazer nada de novo, e na realidade é uma seca do caralho, porque, e são cenas todas feitas em digital, não se vê um único componente humano, uma coisa terrível. É mau, é? É um filme sem alma, um Mac Trek sem batatas. Requentado. É melhor que o segundo. Eu nem me lembro bem do segundo. O que acontece no segundo? O segundo é com o Sherlock. O Sherlock é o Khan. É o Khan, depois é o Grace Khan. Né? E mata o Spock, não é? Ou é ao contrário? Mata o Kirk. No original sim, é o Spock. Sim. Pronto, é muito mau. Isso não está a correr nada bem, sabes? O quê? Não está a correr nada. O Star Trek. Não. O primeiro, eu gostei do primeiro. O primeiro parecia mau, sabes? Mas agora parece-me espetacular. As vantagens que têm estes remakes é fazer os originais parecer melhores. Mas pronto. É só para dizer que eu estou cá. Não estou a falar. Assim, não mas, vi, mas viste o primeiro ou não, Carlão? Não vi nada. Eu não viste nada? Qualquer merda. Não viste Star Trek? Ele viu. Deve estar. Não vejo. Ah, não. Vi alguns episódios da série há muitos anos atrás, mas eu os filmes não pego muito. Mas é só para dizer que estou aqui. Mas o primeiro tem sempre aquela benesse de ser o primeiro, não é? E de lançar os dados, e ainda por cima teve aquela macacada de time travel e de mudar a linha temporal. Mas é que o primeiro tem uma coisa que é: os personagens são ricos, não é? É verdade. Vêm, têm um background e têm uma transformação até se transformarem naquilo. Sim, são bem trabalhados. O segundo não arranca para lado nenhum. Continua aqui na Terra, em Los Angeles, não é? Uma merda qualquer, o Chicago, caralho. Sim. São Francisco. É onde acaba, não é? Lá com o Spock a correr com o pão. Não vão a lado nenhum. Caralho. E agora nestes três, os gajos foram buscar os tiques todos que não tinham. Foram buscar os tiques todos da primeira série, aos atores originais. Porque o médico, o Dr. Bones, está sempre a dizer: Damn it, Jim! I'm not a doctor! I'm not, não sei o quê, não é? O gajo está muito caricaturado. Não tinha isto antes, não é? Pois não. Não está caricaturado e está vazio, porque tu desde o início percebes que nem o Kirk nem o Spock vão embora, não é? Sabes que os gajos vai acontecer ali qualquer coisa e que os vai transformar e obrigar por vontade própria eles a ficarem na nave. E não sentes nada, aquilo não existe. É tudo piloto automático, é uma coisa terrível. Não passa nada. Depois aquilo, estes filmes são feitos por módulos, não é? Os gajos fazem tipo 10 módulos diferentes, dá-me a ideia que será assim um modo de trabalhar deles. E depois, qualquer um desses módulos pode sair. Não é? Esses 10 módulos dão 3 horas de filme e os gajos depois põem uns, põem outros, mudam a sequência e transformam isto neste produto. Não é? Porque há uma coisa que me assusta nos filmes agora, que é quando começam, no início eu penso assim, Alibaba, filmes, e Shine a Borda ou não sei o quê, significa o quê? Que os gajos estão a fazer um filme para agradar aos chineses. Então os gajos para fazer um filme para agradar aos chineses, para fazer um filme para agradar aos americanos, para fazer um filme para agradar a mais 2 ou 3 países europeus e fazer um filme que seja PG-13. Tem tantas limitações que aquilo que fica no meio é tipo uma bolinha branca. Mas sabes que eu até à parte do planeta e até à parte da moto, mais ou menos, estava a achar alguma piada e alguma dinâmica ao filme, e gostei da primeira parte narrada e do gajo falar que aquilo é tudo episódico, vai ser um bocado irónico com o próprio filme e a própria saga, pá, mas depois realmente achei que o filme se estende e se perde completamente, e é papel químico do segundo, então na parte final. Mas gostei da gaja com a cara branca. Não, a gaja é fixe. A gaja é fixe. A gaja é uma boa. Mas se calhar depois não aparece mais, não é? Aparece pouco, sim. Mas só nos próximos filmes, não deve voltar a aparecer. Ah, sim, não deve aparecer, não. Já, não sei se vocês se lembram, aquela jeitosa Eva, não sei o que, Eve, não sei o que, que entrou no 2, que até aparecia em sutiã, no trailer. Ah, que era filha de. Já não me lembro. Agora Eve, qualquer coisa. Alice Eve. Essa gaja apareceu, depois veio-se a descobrir que era filha de um gajo qualquer que lá estava. E ela entrou na nave para fazer parte da tripulação na viagem de 5 anos. Depois neste filme não aparece. Vou ver quem, já não me lembro. Mas a gaja era má, não? Já não me lembro. Epá, ela não era má, mas veio-se a descobrir no fim que ela era uma psicóloga, não é? Que fazia parte da tripulação, mas depois no fim tinha um segredo, e o segredo é que ela era... Se és de umas grandes mamas. É muito boa, meu. O segredo é que ela era filha de um dos. Acho que se estava a fazer ela. Dos gajos que o cara ia matar, não era? Ou que fizeram mal ao cara. Um dos gajos que era dos chefes da federação. Ah, ok, sim. Pronto, ok. Resumindo e concluindo, não, nada de especial. Não. Pronto, não sei se vocês repararam que eu tive que falar o tempo todo, porque eu não estou perdido, não sei nada. Mas sempre que o assunto é gajas, eu era o primeiro a responder qualquer coisa. E isso aí de maneira certa. E vou-vos mostrar. E vai ver agora a série, não é? Sim. Desculpa, Carlos. Não faz mal, qual série? O Star Trek. Outra vez? Sim. Uma nova, sim, no Netflix. Mas isso significa que os filmes vão acabar ou não? Ainda não consegui perceber. Não, sabes? Porque a série... Não, há um quarto já em produção. Ah, ok, não sabia. Mas a série... Porque as séries são todas, algumas são mais para a frente, outras são mais no início, não estão no mesmo slot de tempo. Acho que a série vai ser no início, ou acho que é mesmo das primeiras. Mas relacionada com estes filmes? Sim. Porque isto é um universo brutalíssimo, que tem lógica, não é? Isto tem tudo. Ah, claro. Tem tudo uma. Tipo, para mangas, já. Não há aqui incongruências. Mas será que há espaço para uma série agora? Oh, até Netflix há espaço para tudo. É merda encher o balde até cima. Bem, mas eu vou-vos mostrar porque é que eu sou o podcaster favorito dos nossos ouvintes. E vocês são sempre a mesma merda. Vocês falam. O pessoal já está cheio de sono em casa. E eu vou pegar aqui numa palavra que vocês disseram. Foi nevoeiro. Não sei se vocês repararam, mas depois ouvem para trás. Vocês disseram em uma altura nevoeiro. Nevoeiro. Se dissemos para 4 ou 5 vezes. Sim. E vou-vos perguntar porque é que os pedófilos testam no voeiro. Ui, porquê? Então. Não se vê puto. E agora vou testar a vossa inteligência ainda mais, que é porque é que os homossexuais testam no voeiro. Porquê? Não sei um caralho. Pronto, tá bom. Next. Não um cu. Mas olha que eu acho que este Star Trek da série é na CBS. Foda-se, tentei matar isto e tu continuas.